Por volta de 1h15 da madrugada de ontem, na aduana brasileira da Ponte Internacional da Amizade, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal recuperou um Renault Clio que estava sendo conduzido para o Paraguai. O menor de 16 anos, que tinha a intenção de transpor a fronteira com o veículo, disse que receberia 500 mil guaranis de um desconhecido apenas para atravessar a fronteira e entregar o automóvel a outro desconhecido no Paraguai. Os PRFs entraram em contato com a proprietária, que relatou que o veículo havia sido tomado de assalto no centro de Foz do Iguaçu instantes antes, e devido a isso, ela nem tinha conseguido chegar à delegacia, pois estava sem documentos, sem carteira e sem condições de chamar um táxi para ir até a 6ª SDP, para onde ela foi encaminhada pelos policiais após ser recolhida no centro pelo próprio veículo recuperado. Momentos depois, às 4h20 da madrugada, uma unidade operacional em Santa Terezinha de Itaipu recuperou um CrossFox cujo condutor recebeu ordem de parada, porém não obedeceu e tentou empreender fuga. Foi iniciado um acompanhamento tático e interceptado o veículo a alguns quilômetros do posto de fiscalização. Após consultarem a placa, os policiais descobriram que esta não correspondia ao veículo. Realizaram então procedimentos de identificação veicular minuciosa que resultou na elucidação da verdadeira placa, que possuía registro de roubo na cidade de Toledo no dia 23 de dezembro do ano passado. O detido, um homem de 22 anos que não teve o nome revelado, recebeu voz de prisão e posteriormente relatou que estava vindo de Cascavel e que tinha um histórico judicial de condenação pelo crime de contrabando. Contrabando, que era o que ele estava fazendo com o veículo roubado. O preso e o CrossFox foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil de Foz do Iguaçu. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.